Legitima função. Aí rapá, devagar, na humilde passo um pano. Legitima função tá chegando. Quem quiser chega mais, cola na grade, vem com nós. Tamo envolvido no corre, no corre que não para. Cada um faz o seu corre, cara feia nenhuma vai fazer a gente parar. Quem torce pelo nosso fracasso, nada disso vai fazer a gente desistir do nosso sonho. Corra pelo certo, mano, faça o que é bom, faça o que te faz bem. Ame alguém, ame a você mesmo, ame sua mina, ame seu filho, ame sua família, ame a Deus. Aí, a gente também tem vários perrengues pra resolver, mas com ódio no coração, mano, só faz piorar. Toda rap envolvida, Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha. Essa é a hora é nossa. Legitima a função. O som vai começar, o som vai começar. Legitima a função. Vem Deus, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Legitima a função. O som vai começar, o som vai começar. Legitima a função. Vem Deus, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Legitima a função. O som vai começar, legitima a função. Vem Deus, em primeiro lugar, em primeiro lugar.